certo. Música linda demais. Tem o sucesso do Zezé de Camargo e Luciano aqui na programação. Agora são 2:53. Eu estou finalizando aqui o programa, Baú da Ipiranga de hoje. Um abraço para Márcia Calaça. Alô, Márcia, brigadão pela audiência, pelo carinho aí na Vila Rosa, né? Junto ao nosso companheiraço. É o Negão que chamou ele, né, Márcia? Se eu tiver equivocado aqui, por favor, me corrija aí, tá bom? Pra gente mandar um abraço certo aí pro maridão, tá aí sempre com a gente, viu? Obrigado pela audiência. E a dona Matilde mandou, né? Acho que ela achou que eu não ia rodar a música dela, ela mandou uma mensagem me cobrando aqui, mas depois ela mudou de ideia e mandou de novo outra mensagem pra gente. Feliz e abençoado 2025 para todos nós. Aí saúde sim. E paz. Obrigado, dona Matilde. Obrigadão, abração pra senhora. Peço desculpas pela minha insistência. A música, né? Não, mas deu tudo certo, já rodou aqui, deu certo, graças a Deus, né? Música bonita demais. Obrigado, Márcia, pela audiência. Eu tô fechando o programa de hoje, mas não sai daí, não, porque vem na sequência a Cris, que já deve estar por aqui na nossa recepção, aguardando pra vir pro estúdio pra dar início à programação que o Ipiranga Mix. As músicas de hoje, né? Os sucessos do momento, as músicas, os famosos clássicos do amanhã, o que é sucesso, o que é bom demais, músicas que tem uma letra gostosa, uma melodia gostosa e uma letra bonita, né? Tem tantas, claro que tem, né? Por que não? Os clássicos de hoje, aliás, os clássicos do amanhã, no sucesso de hoje, o sucesso do momento, se é bom, vai eternizar. Muita gente vai pedir e vai ouvir lá na sequência, daqui 10, 20 ou 30 anos. Como essa aqui, por exemplo, do grupo Joy, né? E a gente roda aqui pra fechar a programação de hoje. Patrocínio especial Shopping Agropecuário Narf, também Laboratório de Análises Clínicas Conceição, Supermercado Osternac, da Dom Alberto Gonçalves e também da Farmácia Conceição do Dr. Egomar Bonissoni. Gente, abraços! A gente se encontra mais tarde aí na programação da tarde com o nobre companheiro Gilmar Antônio. E mais à noite aí no Sintonia Total às 18h30, ok? Tchau, gente. Tudo de bom e até mais. Alô, Rodrigão. Essa aqui é pra você, meu irmão. Magic Eyes do Joy. Ou da banda Joy, né? Do grupo Joy. Ipiranga. A sua rádio. A programação que faz a diferença. 91.7 Ipiranga FM. Ipiranga FM. A sua rádio. 12h59. É tempo de celebrar. Festas, Natal, Ano Novo, a mesa farta, os brindes com os amigos e a família reunida. Mas entre um gole e outro, não se esqueça do seu maior presente, a sua saúde. Com o Coplan Amargo, você protege o fígado, controla o diabetes e o colesterol, também combate a ressaca, alivia a azia, a boca amarga e refluxo. É o aliado perfeito para manter o corpo em equilíbrio enquanto você aproveita cada momento. Porque saúde não tem preço. Mas com o Coplan Amargo, você investe em bem-estar. Celebre com equilíbrio e comece o novo ano com o corpo renovado. Compre o seu na Farmácia Santo Antônio. Material escolar com o menor preço da cidade é no Lojão do Queima. Encontre tudo para sua lista e parcele em até 10 vezes no crediário próprio da loja. E tem mais, comece a pagar só daqui a 60 dias. E atenção, na compra da sua lista escolar completa, fale que ouviu esta propaganda e a mochila sai pela metade do preço. Cadernos de todos os tipos, lápis, canetas, tintas, colas, fitas, pastas, mochilas, tudo o que você precisa do maternal até a faculdade. Lojão do Queima, nota 10 em qualidade e economia. E o recado agora é da Lojinha do Expediente Paroquial. Aqui você encontra diversos artigos religiosos, como imagens, camisetas, livros e muito mais. Siga nossa página no Facebook e Instagram para saber das nossas novidades. Pode entrar em contato também conosco através do WhatsApp 42 99919 1416, ou ainda vir pessoalmente até a lojinha aqui na Praça da Matriz, ao lado da Ipiranga FM. Lojinha do Expediente Paroquial. Na Sportec, acreditamos que cada passo merece ser especial. Por isso, oferecemos uma incrível variedade de tênis esportivos e casuais para toda a família. Infantis, masculinos e femininos. Nossa seleção reúne as melhores marcas do mundo. Asics, Mizuno, Nike, New Balance e muito mais. Mostrar que você se importa nunca foi tão fácil. Presenteie com conforto, estilo e qualidade, porque aqui cuidamos do que é importante para você e sua família. Sportec, uma loja pensada em você. Ultra Gás em Palmeira é como a colina. Faça a escolha certa. Gás de qualidade da Ultra Gás, com lacre de segurança, peso certo e o botijão inspecionado. Faltou gás ou água mineral? Ligue e receba em domicílio pelo WhatsApp 999570041 e ainda ganhe um brinde surpresa. Gás e água mineral é na Colina Chope, com o Maurício. Sintonize 91.7 Ipiranga FM. Go on, go on. Leave me breathless. Entretenimento, curiosidades, informações, dicas e muita, mas muita música boa. Ipiranga Mix está no ar, juntos na melhor sintonia. Olá, uma ótima tarde para você. Ipiranga Mix já está no ar e eu sou a Cris e estou junto com você na melhor sintonia 91.7 FM. Hoje é dia 27 de dezembro, contagem regressiva para o final de ano. Já está aí batendo na porta, apenas mais alguns dias e o fim de 2024 já estará dando tchau para nós. Agora 15 horas e 3 minutos. E a mensagem para esta tarde: esteja tão ocupado melhorando você mesmo a ponto de não ter tempo para desmentir fofoquinhas a seu respeito. Não dê bola para o que fala, vida que segue. Eu espero que você esteja bem, muito bem, nesta tarde linda, ensolarada e quente que está fazendo nesta sexta-feira. Sextou com a graça de Deus. Segunda sexta-feira da semana, não é verdade? E participe comigo através do WhatsApp 42 99953-3669. Já vem chegando a primeira música para animar essa sexta-feira. Lindíssima música de Gracie Abrams, That's So True, para você ouvir comigo nesta tarde. You can move the highest mountains. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside.